Este CD, como foi dito no início, é o complemento do curso ao vivo. O curso dura 8 horas. Nestas 8 horas de ministração, muitas coisas acontecem. Há muita cura, há muita transformação. O que você acaba de ouvir nesta ministração destes CDs é um resumo de todo o curso. Eu sei que se você participou do curso, o Espírito de Deus te trouxe à memória, à lembrança, muitas coisas que aconteceram com você durante a ministração. Se você está ouvindo esse CD e não participou do curso, você pode entrar em contato conosco pelos e-mails e pelo site que está anunciado na capa deste CDs e buscar informações sobre local e data de um próximo encontro como este. Mas eu tenho absoluta certeza que você já recebeu elementos sobrenaturais de ministração divina do Império da Luz, o suficiente para impactar tua vida e despertar fome e sede de um relacionamento mais profundo com Jesus. Eu quero orar por você. Você que já fez o curso ao vivo, ou você que ainda não fez o curso ao vivo, eu quero ministrar sobre a tua vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu tenho absoluta certeza que alguém está me ouvindo e precisa do teu toque. Alguém está me ouvindo e precisa de restauração, de renovo. E eu quero abençoar esta mulher, mãe, esposa ou filha, serva do Senhor, ou alguém que ainda não te conhece muito, eu quero abençoar esta pessoa, Senhor. E na autoridade do teu nome eu quero declarar: o império das trevas perdeu. O império das trevas perdeu. E o reino da luz vem sobre essa vida e traz cura, traz bálsamo, traz alegria, traz vida. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, que o poder da palavra curadora, libertadora de Jesus vem sobre essa vida e restaura. Restaura a alma, restaura o coração, restaura a lembrança, restaura as memórias, restaura o físico, o corpo, restaura o casamento, restaura a circunstância. E Senhor, eu ministro isso nesta hora, na autoridade do teu nome, porque a tua glória se manifestará e trará vida. Em nome de Jesus, inunda esse coração de paz. Que haja um sentimento de alívio, que a carga pesada saia de sobre essa mulher. Que ela seja tomada pelo teu Espírito Santo e possa sentir alívio, paz, alegria que vem de ti. Eu profetizo sobre ela mais fome e sede de ouvir e conhecer a tua palavra. Eu profetizo sobre ela mais desejo de se aprofundar no conhecimento de Jesus e no enchimento do Espírito Santo. Deus, coloca ao redor desta pessoa que o Senhor ama tanto outras vidas que já estão caminhando contigo e que vão auxiliá-la na caminhada com Jesus. Em teu nome eu oro e abençoo esta vida, para a glória do Senhor. Amém. Eu quero que você ainda repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu entrego meu coração nas tuas mãos. Eu consagro a minha vida exclusivamente a ti nesta hora. Reconheço os meus pecados, os meus erros, as minhas limitações, mas reconheço o teu poder, o poder do teu sangue sobre mim, para me curar, para me perdoar, para me libertar, para me salvar. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. Entra em mim e faça algo novo, tremendo, porque eu declaro, pela fé, perseverarei, crendo de todo o meu coração, que eu estou sendo transformada, para transformar toda a minha família. em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém, Senhor.